Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Começa agora mais uma edição, ou neste caso a primeira edição do programa 2015. Edição para 13 de janeiro de 2013. A edição de hoje é a primeira, esperemos que seja a primeira de muitas durante os próximos 3 anos. A lógica de 2015 é que tenha um fim à vista, ainda que estejamos agora a começar. Vou explicar brevemente a temática do programa. A lógica é esta. Durante 3 anos, é esta a nossa ideia, vamos trazer-lhe as 2015 melhores músicas de sempre. As 8 últimas ficam por nossa responsabilidade. As 2007 primeiras ficam por conta da revista norte-americana Triple M, que nos traz, ou que elaborou e lançou em 2007, um top com as 2007 melhores músicas deste sempre. Claro que a revista tem uma tendência mais para o rock, mas, ainda assim, apresenta temas como Thank You, de Dido, por exemplo. Nós aqui, ou por exemplo, Forever Young, dos Alphaville, que não tem propriamente nada a ver com rock. Nós aqui vamos trazer músicas diversas e também nós acabamos por nos inclinar um pouco para o rock. Ou melhor, para o rock não digo, mas há ali uma música que não é rock, mas enfim, bom, não vou alongar muito. Só vou dizer que hoje vamos ter 8 músicas apenas, portanto vai ser uma edição um bocadinho mais pequena, e cada sequência irá apresentar 3 músicas. Portanto, os programas terão em média 12 músicas. Nós aqui vamos então trazer esta sequência, que hoje é feita só de músicas nossas. São as 8 últimas deste top 2015. Já agora, em www.radioantenaweb.info/2015.htm, o ouvinte vai poder acompanhar a lista por escrito. Fixe o endereço: www.radioantenaweb.info/2015.htm. 2015 números. E, portanto, vai chegar então à nossa página, onde estará semanalmente atualizada a contagem, tal e qual até onde paramos. Ora, hoje começamos então 2015 até 2008. Vamos começar pela 15ª música. E esta música é... Ela ficou aqui escolhida entre nós, e hoje vou falar um bocadinho mais porque somos nós, é da casa, não é? Esta música, de facto, tomei conhecimento dela há pouco tempo, mas o tema é um tema, de facto, muito bonito e tem uma construção musical e literária realmente de prestar atenção. Por isso mesmo decidi que esta música iria fazer parte das nossas 2015 músicas, apesar de não ter feito muito sucesso e, por isso mesmo, ter ficado para o último lugar. Esta música saiu num álbum de 2004 da cantora mexicana Annette Moreno. A música chama-se Guardián de mi Corazón. Quanto à 14ª, quase que dispensa apresentações. Esta música até me admira como é que na própria contagem não consta esta música. Adicionando-me a nós, chama-se Soy Rebelde e ela é a cantora Janet. O tema é antigo, dos anos 1970. A música, para além de ter uma forte componente literária e musical, tem também uma componente muito emotiva da jovem Janet, que então cantava com muito sentimento a música que estaremos prestes a ouvir. O 2013º posto fica para um tema de 1999. A cantora chamava-se Emilia, vinha da Suécia e fez muito sucesso com Big Big World, uma das músicas que mais ficou marcada, não só daquele ano, mas também daquela década. E ainda hoje, esta música é recordada com saudade. Por isso mesmo, vamos hoje recordar estas 3 músicas, do 15ª, de Annette Moreno, Guardiã de Mi Corazón, no 14º posto, a música de Janet, Soy Rebelde, e no 13º posto, a música de Emilia, chama-se Big Big World. Vamos ouvi-las.

cuidado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír. Yo soy rebelde porque siempre sin razón. subimos agora mais 3 postos nesta contagem que parece infinita. Vocês estão a ver, são 2015 músicas. Dá de facto bastante para, durante várias semanas, mais de 100 semanas, cerca de 150, andarmos por aqui a dar a conhecer aos nossos ouvintes as músicas que, enfim, ficaram nos, tanto como classificadas como as melhores músicas de sempre. Claro que aqui a revista certamente terá excluído músicas muito antigas por uma questão de qualidade e porque de facto elas não tiveram o impacto que têm nos dias de hoje. Na América, até vá que não vá, mas é que no mundo em geral a venda de discos só começou a ser popularizada na década de 1960 de uma maneira geral. Aqui em Portugal, por exemplo, só se começou a popularizar a venda de discos quando a Amália Rodrigues, em 1953, começou a gravar discos em massa, vindos neste caso do Brasil. Ela já tinha gravado os primeiros RPMs em 1955, mas só em 1953, com temas como Neblina, é que ela começou a ter sucesso. Isto, claro, já para não falar dos fados que faziam com que muitos perdessem horas a ver filmes em que a cantora também entrava e outros espetáculos que a fadista dava. Quando? Aqui em Portugal, como é lógico. Bom, mas isto é apenas um exemplo. Vamos ao 12º posto, que pertence à cantora irlandesa Dido. Ela ficou conhecida com outro tema, que vamos ouvir lá mais para frente, numa outra edição, e que se chama Thank You. Quem a popularizou foi o rapper norte-americano Eminem. Depois, Dido fez por si mesma. O álbum saiu em 1999, No Angel, mas foi em 2001 que fez sucesso. O tema que vamos ouvir foi o single de lançamento desse mesmo disco. Ironicamente, Thank You só seria o segundo single a ser lançado. O primeiro chama-se Here With Me, aqui comigo, em português. Este é o 12º posto, ou melhor dizendo, 12º posto. O 12º posto pertence a uma dupla norte-americana do Louisiana, chama-se Tennis, e traz-nos um tema que, na minha opinião, tem uma das harmonias mais bem conseguidas desde que ouço música. E já lá vão uns 20 e alguns anos. Tenho 26, quase 27, mas desde pequeno que ouço música tenho memórias de quando ainda tinha 4 anos. Há coisas de que me lembro até em pormenor. Mas a verdade é que não me recordo ter ouvido uma harmonia tão bem conseguida entre a voz, o efeito que dão à voz e as diferentes partes e componentes instrumentais. Vamos ouvir Take Me to Heaven, que ficou no 12º posto, e é dos norte-americanos Tennis. Vamos entrar um bocadinho mais a fundo na contagem com Heaven Only Knows, de Rafaela Weisz, a britânica que, apesar de não ter tido muito sucesso lá fora, aqui em Portugal chegou no nosso top oficial, no top Ten Web, em primeiro lugar, e por lá se manteve durante várias semanas. O tema Heaven Only Knows foi, pelo menos aqui, um grande sucesso. Mas, mais do que isso, o tema tem uma forte componente sentimental. Heaven Only Knows quer dizer que só o céu sabe. Ora, não é habitual vermos títulos com esta força, com esta originalidade. Não há muitos Heaven Only Knows. Há muitos títulos com Heaven, mas Heaven Only Knows tem por isso. Rafaela Weisz tem também um timbre vocal muito interessante. Ela não tem uma voz de 15 anos, mas tem um timbre e uma limpeza vocal, ou seja, a voz nítida e transparente, tal e qual como se tivesse precisamente essa idade. É difícil conseguir-se chegar aos 20 e alguns anos e ter-se esta transparência, esta nitidez, esta clareza na voz. Rafaela Weisz traz-nos no seu 12º posto Heaven Only Knows. Digamos como que fazendo uma espécie de síntese ou de em suma, Em 2012º posto, Dido com Here With Me. 2011º posto, Take Me To Heaven, dos norte-americanos Tennis. Voltamos à Europa para ouvir no 2011º posto, Rafaela Weisz com Heaven Only Knows. I didn't hear you leave. I wonder how am I still here. And I don't wanna move a thing. It might change my memory. Oh, I am what I am. I do what I want. Perfections, it ain't make me. Am I dreaming? Am I waking? Am I walking? Am I waiting for you to come and take me by the hand? See, I'm watching, but you're not there. I don't know why, but I don't care. Trying, but it doesn't seem to work. And God only knows which way it's gonna go. And I can't stand here for another minute. Come on, baby, tell me why. 'Cause I'm running out of time. I've been searching far and wide for love, for love, for love. But my heart's out of time with the rhythm. If you ask me to go, would I listen? And my mind still mean not to give in to love. Is it ending? Can you feel this? Are you pretending? So I won't turn my back and walk away. Are you crying? Are you laughing? Is it make-believe? Is it happening? I need you to show me that you really. Chegamos, ouvintes, ao final. Não deixa de ser curiosa esta nossa escolha de 8 temas. E já lhe vou dizer porquê. Ora, vamos lá recapitular. O do milésimo 15º posto é do México, ou seja, não é da Europa. Também não é dos Estados Unidos. Já a Janet é da Europa, de Espanha. Emília é da Suécia, portanto, duas da Europa com uma dos Estados Unidos, da América do Norte. Daido, mais uma da Europa, 3-1. Tennis, dos Estados Unidos, nesse caso, 3-2. E Rafaela Weiss, 4-2, porque ela também é da Europa. Quanto a Birdie e Adele, são também da Europa, portanto, 6-2. Não deixa de ser curioso esta influência. Naturalmente, a maior parte das músicas que a revista Triple M escolheu serão norte-americanas, até porque a revista é originária dos Estados Unidos. Vamos ouvir então, e já disse aqui os nomes, Birdie, que nos traz People Help the People, e Adele com Someone Like You. No 2019 posto está a música de Birdie por um simples motivo, porque a 2018 fez mais sucesso. É de Adele, Someone Like You. A verdade é que esta música, de Birdie, teria, a meu gosto, sido uma das melhores de sempre, bem acima do posto em que se encontra, ou daquele em que se poderia encontrar, até porque, no máximo, ficaria no décimo, no, aliás, no do milésimo oitavo posto. E, mas enfim, é, são os condicionantes, não é? São os condicionantes. A partir do, 2000, do, do milésimo sétimo posto, todas as escolhas farão parte, ou são parte, da revista norte-americana Triple M. Vamos ouvir então estas oito, ou melhor, vamos ouvir então estas duas músicas que faltam. A do milésimo nona, Birdie, com People Help the People. A do milésimo oitava, Adele, com Someone Like You. O nosso 2015 fica por aqui, na sua primeira edição, mas com certeza vamos voltar a encontrar-nos para mais uma edição, ou aliás, para muitas mais edições, pelo menos. Estes são os meus sinceros votos. Eu fico-me por aqui. Desejo a todos a continuação de uma ótima tarde, ou noite, neste caso, na companhia da Antena Web. Daqui a pouco mais uma estreia, pertence neste caso ao Nuno Miguel, que nos vai trazer, isso mesmo, O Mundo Extraordinário. É a estreia de mais um programa na Antena Web. Fiquem bem ouvintes, tenham uma boa noite e até ao próximo domingo. Sometimes it hurts instead.